chama capim canela. No quintal da vizinha, esse aí se espalhou. Ela me contratou pra eu ir lá roçar pra ela. Mas o tanto de mato quando eu vi me assustou. Me deu tanta canseira que cheguei a tremer as pernas. Trabalho foi puxado, quase que o cabo quebrou. O sol tava escaldante, eu me sujando de terra. Você capim canela e o menino até suou. Serviço garantido, ela achou legal. Você capim canela a tarde inteira no quintal. Serviço garantido, ela achou legal. Você capim canela a tarde inteira no quintal. Você capim canela, capim canela. Você capim canela, capim canela. Você capim canela, capim canela. Você capim canela a tarde inteira no quintal. Serviço garantido, ela achou legal. Você capim canela a tarde inteira no quintal. Serviço é garantido, ela achou legal. Você capim canela a tarde inteira no quintal. Você capim canela, capim canela. Você capim canela, capim canela. Você capim canela, capim canela. Você capim canela a tarde inteira no quintal. Tarde inteira no quintal. Você capim canela.